Rádio Luzi, a rádio diariamente necessária. Estamos apresentando programa A Saudade que Ficou. Você está sintonizando a Rádio Luzes de Santa Bárbara do Oeste, região metropolitana de Campinas, estado de São Paulo, Brasil. Rádio Luzes AM 1360. Estamos operando com nosso novo parque de transmissão, novos equipamentos, proporcionando mais qualidade para o melhor ouvinte do rádio. Continue ouvindo a Rádio Luzes pelo AM 1360 em toda a região e pela internet em todos os lugares do mundo. Rádio Luzes, ano 32. Compromisso com o melhor. Atenção, ouvintes e patrocinadores da Rádio Luzes. Se você tem alguma crítica, sugestão ou reclamação a fazer sobre nossa programação, entre em contato com a Central Luzes de Produção. Utilize o WhatsApp DDD 19 99305-3455. Envie e-mail para radioluzes@uol.com.br ou ligue 3463-3490. Nós queremos saber a sua opinião. Afinal, resultado se consegue de qualquer maneira. Bom resultado só com a sua participação e com critério. Rádio Luzes da Ribalta. Compromisso com o melhor. Sábado, às 18 horas, a Rádio Luzes transmite a Santa Missa, direto da Igreja São José. Apoio Drogaria da Família. Rua Uruguai 206, Carpore. Fone 3455-2301. E Funerária Araújo. Você amparado quando mais precisa. Programa A Saudade que Ficou. Apresentação Edinei Basto. É isso aí, são 14 horas e 54 minutos. 14 vai mudar agora, 14h55. E a Rádio Luzes e a apresentação do programa A Saudade que Ficou por aqui. Um grande abraço vai pro pessoal aí, a galera do WhatsApp. Alô, Adilson Buoso, a nosso amigo Adilson Buoso, lá do Santa Rita, com seu pai, Edionísio Buoso, e a sua mãe, a dona Inês. Um grande abraço, tá bom, Adilson Buoso? Muito obrigado aí por você estar na sintonia do programa. Também a gente tem lá de Americana, nosso amigo Oscar. Alô, Oscar, um forte abraço aí pro pessoal, aí pra ele e pra todo o pessoal de Americana. Como sempre na audiência, né? A audiência hoje está batendo pra caramba por aqui. Também está na sintonia aqui o nosso amigo Nelinho. Alô, Nelinho, um grande abraço para você, tá ok? Muito obrigado. O Tomás, deixa-me ver aqui pra gente não fazer confusão. Eu já atendi o Tomás dos Trabalhadores, quer ver? É, não, o Tomás Destênio do Conjunto dos Trabalhadores, ele pediu música do Hermes de Aquino, Nuvem Passageira. Eu já rodei essa música para ele, música que fez parte da trilha sonora da novela O Casarão, do ano de 1976. E ainda com Hermes de Aquino, Desencontro de Primavera, que foi trilha sonora da novela Locomotiva. Também na sintonia, Dona Lécia. Alô, Dona Lécia. E seu Adilson Romeira, lá do Chapezeiro. Muito obrigado, hein, pelo carinho da audiência. Fiquei um pouco atrasado com o WhatsApp por aqui, mas a gente já está atualizando todos os WhatsApps que recebemos por aqui, não é? Ela também está na sintonia. Muito obrigado, e vou tocar todas as músicas aí que vocês pediram para mim. Meu filho Murilo. Alô, Murilo Basto, na audiência, também nos curtindo. Ele está pedindo aqui, fala Edinei Basto, fala seu Murilo. Poderia tocar para mim, aqui é o Mumuzinho, né? Mumuzinho é o nome que a gente dá carinhoso, né, pro filho da gente, o Mumuzinho. Ele quer ouvir com o Rod Stewart a música Sailing. Vou tocar, tá bom, Mumuzinho? César Sampaio, Como Uma Lágrima na Garganta. Depois tem o hino aí da Aline Barros, Ressuscita-me, também vai ser tocado. E uma música aqui do Roberto Carlos, Benedito, né? Roberto Carlos, se eu não entendi mal, né, Benedito, acho que é uma palavra amiga. Ele falou, Roberto Carlos, uma palavra só. Eu acho que não existe toda música aí, uma palavra só, né? Mas tá bom. Eu vou tocando por aqui algumas músicas pra gente vai atender todo mundo, tá? Tem muita música pra tocar, mas a gente vai atendendo por aí. Vamos começando aí com o Roberto Carlos, né? E depois a gente vai para um break por aqui após essa música. A gente vai deixar marcadinho. Se já tocou, eu vou para um break. Senão a coisa tem que virar aqui na rádio também. Agora são 14 horas e 59 minutos. É o programa Saudade que ficou do seu rádio. Programa esse que nós levamos ao ar todos os domingos, da 1 até as 4 da tarde. O meu boa tarde vai para você, tá? Que acabou de ligar o radinho nesse exato momento. Olha, você é muito, mas muito importante aí para mim. A sua audiência, né? A sua participação. Você, como pessoa, afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Ou melhor dizendo, né? Imagem e semelhança do Criador. Quer coisa mais bonita que isso? Quer dádiva mais linda que nós sermos imagem e semelhança de Deus? Olha o peso da coisa, né? Você poderia ter nascido cachorro, né? Poderia ter nascido um animal, mas você não nasceu isso aí. Você veio no mundo com um propósito, para fazer parte desse nosso mundo, desse globo, né? Dessa terra. Mas aí nós temos que dar graças a Deus realmente, tá bom? Pontualmente 15 horas, vai Robertão Carlos no seu rádio. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. O rei e a saudade que ficou. Me lembro aquele dia, quando você chegou, dizendo friamente que tudo acabou, dizendo que o amor, o tempo já gastou, que era tudo rotina, que a paixão que havia há muito terminou. Eu pensei nas palavras que ia lhe dizer, mas fiquei em silêncio, sem saber o que fazer. Parecia mentira, custei acreditar. Deus, mesmo sabendo que